tempo em que eu era feliz, mesmo sem ter aquilo que sonhava. Saber que tudo nessa vida tem um fim, mesmo assim planto amor nessa quebrada. Momentos ruins fazem parte da vida, mas saiba que tudo isso passa. Preciso de pouco pra ser feliz, mas sei que o melhor da vida é de graça. Cansei de chorar pelos cantos, hoje vivo um sonho acordado. Passado sofrido, cheio de amigos, mas quando preciso ninguém tava aqui do meu lado. Dê valor ao que você tem, dê valor quem corre com você. Pessimismo te leva à fraqueza, otimismo te leva ao poder. Carro baixo, sonho do moleque, silêncio, chave do sucesso. Caneta na mão, novo rap e outra poesia cantada em versos. Se o dia ou o jogo virar, não esqueço quem fechou comigo. E mesmo se o tempo fechar, na minha banca não chove inimigo. E quem vacilar tá perdido, antes fosse quem puxa o gatilho. Piores são os que te abraçam, fingindo que são seus amigos. E quem vacilar tá perdido, antes fosse quem puxa o gatilho. Piores são os que te abraçam, fingindo que são seus amigos. Momentos ruins fazem parte da vida, mas saiba que tudo isso passa. Preciso de pouco pra ser feliz, mas sei que o melhor da vida é de graça. E quantas vezes eu imaginei o nascer do sol, mesmo sem ter motivos pra acordar. Já vi sorrisos do moleque embaixo do farol, sentir o pano, casa pra morar. E mesmo assim nunca desista daquilo que ainda te mantém de pé. Sonhe, não inveje, espere, conquiste, realize, agradece, nunca perca a fé. A vida não é fácil, eu sei, por muitos problemas eu também passei. Caminhos de pedras eu já caminhei, com foco do sonho de um dia ser rei. Está lá no topo entre os melhores, mostrando a quem desmereceu. Então nunca julgue os sonhos de alguém, se você desiste do seu, apoia quem tá no começo. Parei com esse zuzum, não critico o MC, se você tentou e não conseguiu ser um. Bons momentos passam, é até difícil de acreditar, mas momentos ruins também passam. Não deixe o moleque sonhar, se um dia o jogo virar, não esqueço quem fechou comigo. E mesmo se o tempo fechar, na minha banca não chove inimigo. E quem vacilar tá perdido, antes fosse quem puxa o gatilho. Piores são os que te abraçam, fingindo que são seus amigos. E quem vacilar tá perdido, antes fosse quem puxa o gatilho. Piores são os que te abraçam, fingindo que são seus amigos. Piores são os que te abraçam, fingindo que são seus amigos. Fazem parte da vida, mas saiba que tudo isso passa. Preciso de pouco pra ser feliz, mas sei que o melhor da vida é de graça. No meio do tempo em que eu era feliz, mesmo sem ter aquilo que sonhava. Saber que tudo nessa vida tem um fim, mesmo assim planto amor nessa quebrada.